Diguita, o guitarrista mais solteiro e mais ruim do Brasil. A novinha da favela tá ligado, desenrola. A novinha da favela tá ligado, desembola. O zap, ela não passa, mas se for o pix, ela quer na hora. Toma pix, toda hora. Toma pix, toma agora. Toma pix, toda hora. Toma pix, toma agora. Toma pix, toda hora. Toma pix, toda hora. Revoada 3.0. Desenrola, novinha da favela, tá ligado, desenrola. O zap, ela não passa, mas se for um pix, ela quer agora. Toma pix, toda hora. Toma pix, toma agora.